Salvador, da 907 para o táxi. Alternativa é Brasília, com 3 horas de autonomia, ou no 09 a bordo. Autorizado o táxi à direita, no ponto de espera da pista, no 0, chama pronto. O ajuste é 1018, está 9507. Táxi à direita vai chamar pronto, ponto de espera, até 9507. Está pronto, passada da 10. 9507, autorizado. Alinha e decola a pistão no 0, vento 140 graus 04 nós. O ajuste no 0 no 8. Alinha decolada no 0, tá? 9507. Salvador, bom dia. É o Webjet, Whisky Juliette, Mike. Whisky Juliette, Mike, prossiga. Mike para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 3. Gente, autorizado início de reboque. Porta para ingresso no pátio 1 no Whisky Juliette, Mike. Reportará para ingresso no pátio principal, Mike. A 9507, decolado aos 40, controle 1208. Controle 208, bom dia, essa é a 9507. Salvador, bom dia, essa é a 9507, da Euleda. Da 9507, radar, estou parando do 3.0, sede da Euleda. Para 360, está 9507. Salvador, o TAN 9507 da presente pode voar da EL. Autorizado. É da EL, obrigado. Salvador, muito bom dia, o TAN 3601, para marcar um gol. 3601, pronto, cópia. Por favor, prossiga. 3601, autorizado, Salvador, Congonhas, São Paulo. Via Pesolão no meio, após Belo Horizonte, após DCT, posição 3, restante conforme rota. O nível é o 360, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, decola pistão no zero, primeira curva, à sua direita. O código é o 5405 e o controle 1208. Salvador, São Paulo, Congonhas, Pesolão, no meio, Belo Horizonte, DCT. Rota do plano de voo, nível 360, da EL, Leda Bridge, decola da 190 com curva à direita, transponder 405 e controle no 208, da 3601. A 3601, no cotejamento correto, chama ponto no box 4. Informaremos, obrigado. Whisky Juliette Mike, autorizado ingresso pátio 1 até posição 03. Fique atento, aeronaves. Eu, Whisky Juliette Mike, ciente. para 9507, chame Recife 1251, alterne 13325. Recife 251, 3325, para 9507. Controle Whisky Juliette Mais e reporte finalizado. Bom dia e obrigado. Boa noite, obrigado. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com o solo em Freiro Chama para o táxi no box 04. Muito obrigado, trabalhando no táxi 3601. bordo, 4 horas e 30, alternando galeão para o táxi. Táxi autorizado à direita até o ponto de espera da pista 1-0, chama pronto. O ajuste 1-0, 1-8, o TAN 3601, mantendo a minha frequência. Pronto, 3601, autorizado a linha em decolagem de pistão no 0, vento 1, 40 graus, 05 nós. A gente permanece 10, 18. 3601, decolado 57, controle 1208. 1208, obrigado, uma boa semana, 3601. Igualmente, boa semana. Muito bom dia, o TAC 3601. Bom dia, TAC 3601, contato radar decolagem, se mantém de voo 360, seja Dael. Passando a 360, voando Dael 3601, muito obrigado. Controle o 3601? Prossiga. Por gentileza, confirme com a voz da Elda presente ou manda o seu perfil da Dael? Está autorizado, direto da Dael. Muito obrigado.